Só mantenha Sanvo 1 no Lida Morte. Azul 6999, correto, portão 8, chame pronto, pushback, funcionamento. Leonardo, do separa 2.000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reparto estabilizado. Com 966, boa tarde, a senhora identificação, autorizada via chegada BOMED 1 para o nível de voo 050, ajuste no 012. 050, 12, ele está confundindo o VoiCap. 966, autorizado, VoiCap. VoiCap, obrigado. Ecológico pro sul, vento 100 graus, 109. Pego fora. Decolada 05, farol de Itapuã, chame controle 119 decima 8. Quando o próximo apoio vai chamar P980, controle já. Controle é Papa Romeu da Fantasma? Yes. Decolou da 17, para ingressar no litoral sul, 500 pés, para TGL no CAB, senhora. Sim, o telefatando inicialmente via litoral, passo para sair CAB. Desculpa, não entendi. Prossiga inicialmente via litoral, após prossiga direto CAB. Litoral, depois, através do Parque do Sul vai chamar para o cruzamento grátis. Beijo. Como eu olho a Fatango, ainda não recebo no radar, verifique o transponder modo normal 0170. 0170, modo Charlie. Doutor, Papa Romeo, Tchelé, Fatango, tá pronando através do parque de Botafogo, visual já com o CAB. Sim, Tchelé, Fatango, TGL por conta em risco, reporte na decolagem. TGL, conta em risco, vai reportar na decolagem, tá? Tom 966, desce para 2000 pés, o ajuste 1012, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2012, formará estabilizado no X-Ray, voo o 966. Autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via parte 1 no táxi Índia. No ponto de espera chame torre 198 decimal 6, o ajuste 0, 2, morro. Consegue retorno a Salvador? Em cada patrão, mantenha na proa do litoral e aguarde para chamar a torre. Tá, então já ingressar aqui para o cruzamento. A partir do seu fim, chama para o relógio. 1869, torre 198, decimal 6. 26, ok. Cruiser de Salvador, voo 1869, vai passar o externo mais tarde pela base. Voo 1869, autorizado pistão 0, vento 1, 00 graus, 099. Ok, livre curso, 1869. Siga. Tá, livrando através do parque de estação em direção à linha litoral para regresso, senhora. Vai... instruções para ingresso e pouso na aeroestrada. Ok, senhor Alfa-Tango, prossegue e mantém o farol de Itapuã. Vai manter o farol de Itapuã, o senhor Alfa-Tango. Tá, senhor. Identificação autorizado via chegada por MED 1 para o nível 050, ajuste no 092. O 3680 autorizado, Vaduna. Praça do Salvador, muito boa tarde, Portela 2561, gente da Sierra. Portela 2561, no Sierra, confere, copia Brasília nível 360. Prossiga. Autorizado para Brasília, via Pêndulo 17, nível 360. Perfeito, saída Arbor 1, após posição Elefa, primeira curva direita após decolagem pistão no zero. Transponder 5512, frequência do controle Salvador, 119.8. Centro autorizado Brasília, primeira pêndulo 17, nível de voo 360, sede será Arbo 1, transmissão elétrica, primeira curva direita após decolagem 1-0, transponde 5512 e controle saída 198, controle 2561, está no parque de autoridade, pronto para o acionamento. Postal 2561 no cotejamento correto, no parque de autoridade autorizado acionar, reporte parque. Reporte para o parque. Fazer a análise na curta final, autorizado a alinhar e manter, pistão na zero. Boa noite, 69, solo 16, solo 12, 1. Sou eu, Papa Romeu, será Fatango, está com prova do Itapuã. Instruções para ingresso e pouso, regresso, aeroespaço. Gente, mais uma aeronave na aproximação final. Aguarde para prosseguir para a Aerostar. O Charlie Alpha Tango Wang da Goja Nacional da 1-0, após o mês ser autorizado. Está no visual, graças. 86, gol 966, boa. Fala, colador, boa noite, 69, boa noite, BATCB Alpha, mantém posição antes da Juliette. Alpha, 67, não interfere na aproximação. Aguarde autorização de pouso, pistão no zero. Gente, aguardando autorização, vou dar no 66. Alô, 69, não mais olhado só. Gente, decolagem autorizada, pistão no zero, vento 1 no 0 graus, 1 no 9. Descendo, 69, não mais. Então, já autoriza a cabeceira 35? Fatango negativo, aguarde apenas a passagem do mesmo na final no zero, após ser autorizado para seguir direto para o fim. Ok, graças. 166, pouso autorizado, pistão na 0, vento 110 graus, 119. Livre curso, pistão na 0, vou no 166. Azul 69, 19, decolado aos 19, chame o controle de Salvador, 119, decimal 8, bom voo. 198, boa, 69, 19. Cast, portão 10. Cast, 10, 69. Com a Torre Salvador, boa, azul 69, a nave transfere. Azul 6909, boa tarde, contato radar, vou para o nível de voo 320, via saída São Bruno. 320, Salvo 1, azul 6909, possibilidade de aproximação da presente? Azul 6909 da presente foi Leda após Leda Mótima. Da presente Leda após Leda Mótima, azul 6909, grato. 3680, desço para 2.000 pés, ajuste no 092, autorizado a final do procedimento ILS XRE, reporte estabilizado. Bom, 1166 no solo 21, no Oliveira via taxa F, chame solo Salvador 121, no decimal 1. 21, gol 1166, boa. Salvador, boa noite, gol 1166, livrou. Gol 1166, boa noite, táxi via Alfa, Juliette, portão 04. Alfa Juliette pro 04, gol 1166. 99. Salvador, acionada é 1-3. Prossiga. É 1-3, acabou 126 vezes, não foi bloqueado. O que se trata na sua frente, do sede do Salvador? Eu estou prosseguindo para Salvador, está a 12 milhas na sua frente, é um Boeing 737-700. Entre em contato com o centro em 12685 ou 12545, se não conseguir, retorne a frequência do controle. Novamente, 12685, alterne 12545. Controle azul 69, aeronave. Prossiga. É, sem querer atrapalhar o estacionamento de vocês, seria possível coordenar então a proa de morte lá pra gente? 1999 aguarde. Grato. Passo Sierra Charlie November. Confirme em pista que decola e parte que se encontra. Está pretendido falar da 1-7. Sierra Charlie, November, um minuto para a cópia. Tudo bem? 02561, está pronto para o táxi com 1-4 agora. Força aérea 2561, autorizado o táxi via pátio de autoridades. Na interseção, chame a torre número 8, decimal 6, NH10012, bom voo. Obrigado, vive táxi via pátio de autoridades, na interseção, de autoridades. Sierra Charlie November, copia. Sierra Serra Charlie November, autorizado de destino São Paulo, Serra Bravo, Serra Papá, via Upper Zulu 10 Kubave, após conforme rota do plano, nível 430. Decola da pista 17, perfil de saída Sanvo 1, Leda Transição Motiva. Transponder 5515, controle Salvador 119.80. Postada 2561, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceiro 10. Frente ao estacionar frequência livre, o Papa Romeu Charlie Alfa Tango, Solos 24. Terra Charlie November, Kubave, após Kubave, conforme rota do plano de voo, cotejo. Terra Charlie November, cotejamento correto, informação em curso, Tango, QNH 10 no 2, confirme o PLB autonomia alternativa. Sairá com 5 a bordo, 4 horas e 30, altera continua. Serra Charlie November copiado, chame a torre no 8.6 para acionar. Chamará 8.6 acionamento, Serra Charlie November. Azul 4206, copia. Azul 4206, autorizado Recife, Sierra Bravo Romeu Foxtrot, via Upper Zulu 17, nível 350. Decola da pista 10, perfil de saída Puca Transição Zipar, correção Puca Transição Caju, transponder 5534, controle Salvador 119.8. Azul 4206, cotejamento correto, QNH 10 no 2, chame pronto. Salvador, muito boa, Chané 62, tá bom. Oxané 6201, na guarda de coordenação, confirme nível solicitado para o Galeão. Sente a guarda de coordenação, Oxané 6201. Oxané 6201, informo que estamos coordenando junto ao centro, está faltando nível na strip, confirme 360380, seu solicito. Confirme? 380, aguarde. Serra 2561, decolador 27, chame o controle Salvador, 119.8, bom voo. 19.8, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, 3.080. 25.1. 25.1, 69.9, grato. Controle Salvador, muito boa noite, com a Serra 2561, sai da Arboruna. Passeira 2561, boa noite, contato radar, soltaram nível de voo 360 via saída Arbor 1. 360 via Arbor 1, Passeira 2561. Upper November 857, Moussu, nível 380. Decolada pista 10, perfil de saída Sanvo 1, Leda Transição Dóquio. Transponder 5526, controle Salvador 119.8. Oxalá 301 no cotejamento correto, QNH1 no 0 no 2, chame pronto. Oceania 6201, no livre acionar, chame pronto para o táxi. Ano 3680, no solo 31, ao liberar via Foxtrot, chame solo Salvador, no 21, decimal 1. Táxi via Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa, da Juliette. São Goiânia, Romeu Bravo, prossiga. E a Transat decolou de Serra em Jacuí, está com flor de Serra Luiz de Alta Lima. Vai mantendo 503 a bordo, código alocado é o 01112, dentro do Bravo. Sentia que Romeu Bravo autorizado voar direto Serra Whisky Delta Lima, ajuste Salvador no 012, reporte final para o pouso. Acabou. Ano 3680, táxi via Juliette, portão 06. 0 para 0636. Gente, Oceania 6201, táxi aprovado até o ponto de espera no 0, QNH 10, 12, bom voo. Espera 2561, chame Recife, aí 126, decimal 0. Recife 260, boa noite. 143, reautorizado 4010, o ajuste no 012. Caminhão no 012, na 146. Papapá Sierra, Charlie November, táxi autorizado, reporte na Papá para ingresso. Salve 6201, boa noite, autorizado, alinhar e decolar, questão no 0, vento 1-1, 0 graus, no 09. Tem que Romeu Bravo, frequência livre. Charlie, novembro autorizado, ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira no 7. Charlie, novembro, 6201, decolar 237, chama o controle Salvador 119, decimal 8, bom voo. Canal 20, bom trabalho, até a Rosa. 2712, copia. Azul 2712, autorização de 1970, Aracaju. Azul 2712, autorizado de China, Aracaju, Terra Bravo, Alfa Romeo, via Whisky 33, nível 170. Decolada pista no zero, perfil de saída Conde, transponder 0221. Controle Salvador 119, decimal 8. Precisando era sair no zero, precisando saída Conde, decolada 10, esperando transponder 0221, frequência do controle 119,8, azul 2712. Azul 2712, cotejamento correto, QNH 10, 12, chame pronto. Nós já não deixamos a foto do 2712. Deixa na 201 autorizado, voar letra após letra, ótima. Letra Sierra, Mesa, Watson, obrigado. Estou apenas corrigindo após letra, foi o Dóquilo. Letra, Dóquilo. Obrigado. 02, aguarde copy. Chama 6143, eu estou radar para o sequenciamento, mantenha presente proa, o limite é localizador. Eu sou para 2.000 pés, o ajuste permanece no 012. É a proa, limite ao lock, 6143. Tem um mínimo de 5 milhas, não existe máximo, o tráfego vai ser estacou no 50 de ground speed. Então, não há sistema de separação. Como 645, chame a torre em 198, decimal 6. 186, boa noite. Torre Salvador, boa noite, no 645, estabilizado e MS Expedição 10. Bom, no 645, boa noite, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, pistão no 0. Guarda a autorização no 645. Olimpo 02, copia. Olimpo 02, autorizado, voo local, Salvador, Salvador. O no 1500 pés, circuito pistão no zero, em coordenação com a torre em 119.8, coração em 118.6. O transponder 5537, em caso de falha, controle em 119.8. P02, cotejamento correto, chamei pronto para o táxi, QNH1 no 012. Estabilizado 6143. Estabilizado 6143, chamei agora a torre, 198, do sinal 6. Começa. Salvador, Papa Tanque, Romeu Bravo. Papa Tanque, Romeu Bravo, para o Síria. Gente, vai passando aí aqui Romeu Bravo, autorizado o cruzamento entre Zona e Simbra, direto Serra Índia Quinta, reporte final para o pouso. Bravo. Controle de 62-01 para derivar a marcha, é Doclo. 201 na guarda. Passando posição coral, serviço radar terminado, chame o controle Léo em 120, décima 1. Léo 120, chama uma banda. Boa noite. Achando a 6201, autorizado pelo centro, voa Dóquilo. Dóquilo, graças. Decolagem autorizado, vento 110 graus, 109, informa o segundo tráfego já passando externo. Papa, o Oceaner 6143 informa o aeronave Eco 55 Papá decolando da pista auxiliar, aguarde eixo livre e aguarde pistão no zero liberado. Guarda na 6143. 2 a bordo, autonomia 2 horas e 40, treinando Marcelo. 4206. Fax aprovado até o ponto de espera 10, QNH 10, 12. Bom voo. Já com espera, pistão 10, QNH 10, 12. Estou assim, eu tenho uma mesa, para já tem. Papapá, Serra, Charlie, November, decolar 244, chama o controle Salvador em 119, décima 8, bom voo. Salve 8, Serra, Charlie, November, boa noite. Oceaner 6143, pouso autorizado, pistão no zero, vento 110 graus, 119. E pouso 643. Pessoal, 03, pistão, fica fácil. Salvador, boa tarde, espaço 206.00, Azul 4206, após o pouso do Airbus da Avianca, autorizado a linha e manter pistão 0. Avianca, passar de praça para a linha e manter pistão 0, Azul 4206. Descontar o nível de voo 430 via saída São Runo. 430 via São Runo, via Rádio 90. Oceaner 6143, no solo aos 45, ao liberar via taxi foi Eco, chame solo Salvador, 121, decimal 1. Eco, 21. Do 4206, autorizado a decolagem pistão no zero, vento 110 graus, 109. Bono 869, autorizado Brasília, Serra Bravo, Bravo Romeu, via Upper 17, nível 360. Decola da pista no zero, perfil de saída Arbor 1, transição Elefa, transponder 5545, controle 119, décima 8, curva direita após a decolagem. Bono 869, cotejamento correto, QNH 10, 12, reporte pronto. Controle Salvador, boa noite, Azul 4206, decolado, passa 1000 pés. Azul 4206, boa tarde, contato radar, só para o nível de voo 350, via saída PUCA. Para o 350, via PUCA, o Azul 4206. Chega. Desce pra onde? Ótima. Chega a exclamação com Recife, Serra Charles November, mantém da Leda. Mantém da Leda, Serra Charles November. 125, décima 1. Tabata Sierra Charlie November, Recife, 125, décima 1. Recife, 125, Sierra Charlie November. E a Tabata Sinal para Pouso. Tabata Ruiz de Romeu Bravo, frequência livre. TAM 3897, copia. Copia? TAM 3897, autorizado Guarulhos, Serra Bravo, Golfo Romeu, via Uppers 110, Taubaté, nível 320. Decola da pista no zero, perfil de saída Sanvo 1, Leda, transição Mótiva, transponder 5552, controle Salvador 1 no 9, decimal 8. Estamos autorizados Guarulhos. Prisão 10, Tabaté, nível 320. A saída é a Sambo 1, transição Leda. 5552, transponder 198, controle 3897. Na 3897, saída Sambo 1, transição Mótiva. Sambo 1, Leda, Mótiva. Ah, sim, Sambo 1, Leda, Mótiva, 3897. 3897, cotejamento correto, informação em curso, Tango, QNH 10 no 2, chame pronto. Comandado 3897. Comandado 1869, livre acionar Chumitar. Quatro dois zero meia, cinco no centro Recife, vem na altura do Romeu Fox 018, está liberada a velocidade. Romeu Fox 018, velocidade liberada do 4206. Aguarde, ok, vou checar a sua saída, aguarde. Mais curta, 1279. Olimpo 02 autorizado, cruzamento da pista 1-0, prossiga Delta Alfa, reporte antes da taxa 6 LED. Azul 2712, saída Conde 1 Alfa, autorizado. Positivo, Conde 1 Alfa, obrigado, Azul 2712. Olimpo 02, prossiga nessa frequência, Alfa, Juliette, Índia, reporte pronto no ponto de espera da pista 1. A linha Eco deixa para 9500 pés, ajuste no 012. Azul 4206, chama o centro Recife, em 126, decimal 85. Recife 265, azul 4206, boa noite. Boa noite. 8869, autorizado táxi. Até o través do portão 06, QNH 10012. Boa noite, 69, autorizado táxi até o ponto de espera no 0, via Índia, próximo do ponto de espera, chame a torre no 8, decimal 6, QNH 10012. Para 3897, livre acionar, chame pronto para o táxi, portão 07. Olimpo 02, autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, vento 1 no 0 graus, 99. Azul 27 no 2, livre acionar, remoto 04, pátio 3, chame pronto para o táxi. Azul 27 no 2, o pushback em coordenação com a equipe de solo. O solo autoriza o acionamento, chame pronto para o táxi. Ok, autorizado. Azul 27 no 2, chamar o táxi. Sim, segundo 869, após rolagem do P3 da Força Aérea, autorizado a alinhar e manter, que estão a zero. Para o solo. Olimpo 02, decolado aos 21100, curva à esquerda autorizado, subida para 1500 pés, reporte na perna do vento do pistão no zero. E curva à esquerda, reportará 1500 pés na perna do vento, Olimpo 02. Decolagem autorizada, pistão no zero, vento 1-1-0 graus, 1-2-9. Fui 02 autorizado a gerar base, reposta na final embaixo travado. Ciente, solicita alongar a perna do vento para interceptar o sinal longa no pistão do zero, Olimpo 02. Autorizado, alongar a perna do vento, reporte pronto para gerar base, Olimpo 02. Ciente, alonga e reportará pronto, Olimpo 02. Bom, no 869, decolar 202, chame controle Salvador em 119, décima 8, bom voo. 198, obrigado, uma boa noite, 1869. Boa noite. Policete, táxi aprovado até o ponto de espera 10 via Índia, QNH 10, 13 agora, chame a